219, bom dia. Vi a chegada BOF, vi a tapar no nível de voo 060, ajuste 020. Bom dia, contato radar na decolagem, saída a Fuca, submantenha nível de voo 350, aposentivo, direto Jama. 350, Fuca 2000, Jama, gol 648. Tono 648, tráfego, 12 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste, passando 065 em ascensão, Alfa Tango 72. Ciente, gol 648. Tango Oscar Golf Uniforme, deixa para 3, voltar sem restrições. 1739, deixa para o nível de voo 050. 050, 1739, reduzido 2509, 1759. Uniforme Delta, Bravo, Papá, confirma o tipo de equipamento que é o Enche na prova, SEASA, mantendo sobre o level de voos visuais, ajuste no 020, reparte SEASA visual com campo. Acione código transponder 0140. O SEASA, antiga rotatória. Mantenha a proa do destino sobre os aviões de voos visuais, já que se transponde não recebeu uma do alfa nem charge. Papá, uniforme Delta Bravo, Papá, confirme o seu estimado para ingresso na terminal de Ilhéus, estimado de pouso. Para 209. Para o Delta, atrás do Papá. Sente, grata. Dá um tráfego do câncer do controle no setor, tem frequência de auto-coordenação. Ativo, nem modo charo, nem modo alfa. Completo sinal do procedimento, senador Salvador, frequência 118, decimal 95. 0995, bom dia, até o retorno. Bom dia. Apatango Oscar Golf Uniforme, para o curso do localizador, curva direita, proa 045, reposto estabilizado, desça para 2000 pés. Ajuste no 020, autorizado o sinal do procedimento, ele é sexual da pista na zero. São 3198, bom dia, via chegada voo médio 1, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 020. 070 no 020, no voo médio 1, 031. 739, desça para 3 e pega o eixo na 0 de 80. 3.000 no 0 de 0, 9739. Desça para 4 e meu pé. O 3198, desça para o nível de voo 050. O 3198, desça para o nível de voo 050. 050, 3740. Bom dia, tráfego avistado, cheque de vento pouso, vento 110 graus, 129, altíssimo 020, pouso autorizado. Autorizado, pouso, sala 3740. Redução para 2309, número 5 na prestação. Uma 648, chama o centro Recife, frequência 1-2000-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-0-8-5-2-4-5-4-5. Uma 739, redução para 2009. 739, recuperação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Vierta 020, limite a 280, Salvador, não se atrevando. A Vitor 719, redução para 2009. Informe um atento sobre o rendimento de voos visuais, corredor Veracruz, já passa através de Caripa, ajuste no 020. Papai do Pai, mantendo a renda de voos visuais, mantendo 1.500 da Flux, reportará através de Caripa. 739 para o curso localizador, curva direita para o 055, repasse estabilizado. Direita 55, chama estabilizado, não se atrevado, líder S. Zona 739, tráfego 2 horas, 9.5 milhas, mantendo no 1.500 pés, os cruzeiros de Rio de Salvador, papá 38 Alfa, isso até 3 mil pés. 3 mil, senhoria, zona 739, 1.020. Azul 3743, bom dia, contato radar, 56 milhas, sudoeste de Goiás Salvador, 2 anéis, 48 pés, chegada Goiânia de Uno, desça para o nível de voo 060, ajuste na 020. Para o ISO, Oscar Golfe Uniforme. Papá Tango, Oscar Golfe Uniforme, com o sinal de protegimento, MTR 118, 2195. Cliente, Rosa Mágica. São Paulo. Agora 719, operação para o seu pensamento, curva direita para o 230, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. 230, Salvador. Tango Oscar Golf Uniforme, baixar para mais espaço, pista no zero, pouso autorizado, vento 130 graus, 129, ajuste a título 020, e uniforme. E uniforme. 2700, no zero, altímetro, no Papa Tranco, Delta, Papá Uniforme, mantém o corredor Veracruz, é para através de Paris. Corredor Veracruz, através de Paris, o Delta Papá Uniforme. 719, tráfego que procede na aproximação, 11 horas, 11 milhas, como oeste, passando 4.900 pés para 2.500, banho de 737.800. Obrigado, pode descer via live, 139? Afim, não ganhou 139. Que já se cobriu, tá? 319. 198, ciente, mantém o 050. É, mantém o 319. 739, a Rua 2709 desce até 3 mil pés, a gente não vai pegar. 719, compete com a esquerda para o A205, permanece limite, agora a gente mudou para o localizador. Novo limite, a radial 300 do Goiás, Salvador. Isso até 4 mil pés. Salvador. 739, complexo de procedimento, chamado Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom final de semana, no 739. 3198, complexo curva direita para o 065, limitado pela radial 300 do Goiás, Salvador. 4.000 pés, 3.198. 4.000 pés, 3.198. Ajuda 719 para o curso do localizador, curva esquerda, para o 140, reposta avisado. 140, reposta avisado. Vai de Paris, 6.000, próximo do ré. Interlagos, o Delta Papai do Sol. A Patrão Delta Papai do Sol, reporte Thiago, visual com o carro. Passará a senhora visual com o campo, dois papai de forma. 13198, redução para 1809. 80319. O 2799 deixa para 3.10, autorizado o final da força de batalha 7.2 da pista 9.0, reforça de lugar. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. 3.198 para o corpo localizador, curva direita para o A150, reforça de lugar, reduza para 1.809. Trata-se que o processo na aproximação 3.07.1 milhas. Com 198 de grau de fidel, Embraer 190. Em redução 180, direito 150, rodar 3198. Abrigando estacionais. Fazendo 799, completo final de procedimento, chama para o estado da frequência 118, decimal 95. Verdade, obrigado. Bom dia, 2799, final de 2000. Frente a 2719, aposte em você a pista no zero, baixar para lado. Caso receba notcast, traça à esquerda, então pata 28 alfa, mantendo 1.500 pés, aproximando para Salvador, porém, traça para a espera visual no setor norte do campo. Muito obrigado, bom trabalho. 4.000, rodar 3198. Então 3198, deixa até 3.000 pés, a gente não vai 3.1.0.2.0, informa mantendo 1.7.0. Deixa. Então 3.1.9.8, deixa para 2.0.0.0.0.0, autorizado o final do procedimento de alerta 3.0, passa a brilhar. 3.1.0.0, reportará até 3.1.9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Ajuste no 020. Negativo 0020, 0550. 10-5-10, pulo. Pare de buscar o GMS. Castilho, sucesso. Norte da aeródromo, em torno de 4 milhas afastado ao norte. Ok, monitor tráfico, terra 312. No solo Zulu 1, direita, via Fox Trot, o meu Zulu Espanol. Zulu 1, avião, check, tem esposo, neto 1-3, 0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-2-0, título 0, pulo, tá ligado? Qual pulo, tá, 3-9? Chega o filósofo, inicialmente mantenha a posição. Por 094 em condições de decolagem imediata, 5 autorizado? Afirmo. 321 da TAM, curta final, aliás, mantém após a passagem. Após a passagem mesmo, ali mantém, 094. Avenida 743, completo sinal para atendimento, Champagne, Salvador, frequência 118, décimo 95. 095, 2743. Solos, 13, se der a pista direita, taxi e eco, chame só no Zona Sinal, quase. Eita, pois não. Bom dia, Azul 2743 na LS. 11094, vento 130 graus, 109, ajuste no 020, pista no 0, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, mesmo então, ajuste no 094. 120, questão 2743, traço para o estado, continua com a aproximação, 37 pegou, ingressou para a decolagem imediata, pista 0. Tráfego à esquerda, Papa 28 Alfa, espera visual no setor norte do aeródromo, em torno de 4 milhas afastado. 7-2-4-3. Está papando forma, após completar a curva à esquerda, autorizado final no 7. Reporte estabilizado final 1-7, Delta Papa e uniforme. Tráfego à TR da Azul já passou o marcador externo. Autorizada Não, estamos no 7. O Delta está falando só. QA 200, bom dia. Minha chegada do meio de 1, lista para o nível de voo 060, ajuste na 027. Contatada na decolagem via saída Momo, se mantém a nível de voo 370. 370 via Momo, quando é possível, frotigo 1-0-9-4. Sente. Sente, aeronave na final, pronto, ponto espera. Bom dia, 3-1-1, inicialmente mantém o ponto de espera, certo na final até da Azul, após a passagem, autorizado a olhar e manter. Se troca mesmo, após a passagem, ali mantém 1-0, está 3-1-9-1. Papá, o meu servo forte após alinhar, tem condições de aquário imediato? São Papá 28, Alfa Companhia, sinal pistão 7, em torno de 3 milhas. Tem condições de ingressar de aquário imediato? Servo forte, vamos lá então, pistão no 7, vento 130 graus 129, altitude 020, alinhar 34, pistão 7. Papai uniforme, tráfego avistado, sinal 7, fechou aproximação, 0150, companhia, ingressou para a decolagem imediata. Sim, já custa 0, responsabilizado. Eu ativo 2010-0020 e 0728, reportagem estabilizada, gol 1250. Se você olha um pequeno desvio à esquerda aqui nas informações, já volta na provisória. Autorizado desvio, após desvio, vem dono, responsabilizado e gol 9250. Ok, após desvio e dono, reportará 2250. Uma 962, minha chegada do meio de 1, deixa para o nível de voo 070, ajuste na 020. Pesado até o ponto de espera da interseção Oscar, chama para ingresso. 743, para o Júlio, voo 17, chama o som 219. São 209 gratas, tudo 743. São 3191. Vento 130 graus 129, decolagem autorizada, altitude 020. Vem no decolagem, está 3191 após, chama 120. Papá, o meu servo foi decolado 18. Mantenha o setor sul do campo, aguarde para o cruzamento do aeródromo. Ou teria condições de cruzamento do campo na vertical da cabeceira 10? É bom que eu a decolagem pista 10. Tá, visual constante, condições sim, na cabeceira, na vertical, cruzar o campo da cabeceira 10. Conforme então, na vertical da cabeceira 10, aguardando processo de comunicações, cego fã. Autorizado, cruzamento na cabeceira, aguardando processo de comunicações, cego fã. Delta Papai no Fonte, pistão 7, posto autorizado, vento 130 graus, 129. Ouve cruzando o 7, Delta Papai no Fonte. Stand Direct mantém a presente posição. Chama o controle agora, frequência 120, decimal 80, meu velho. 208, bom domingo, 309. Victor, Índia, Juliette, à esquerda, para a cabeceira no 7, após Charlie Papa. Delta, Papai Uniforme, Solos 19, libera a esquerda, 180, aguarde reingresso, pista no 7. 340. Pode via, salvo 1, 340, para a cidade de salvo. Autorizado em linha, Delta, 3191. Beleza, muito obrigado, 3191. Volo 9-6-2, número 3, na prestação, reduza para 2309. Gire lá, precisa fazer o backtrack entre a Mike e o Ponte. Sou Salvador, é o 6200. O 6200, precisa. Já passa a etapa um pouquinho acima de 229, libera a velocidade. Livre, o chanel 6200. Já, 6200. O Ed Cruz, que fala, que eu pode esperar. Papai Uniforme, táxi autorizado até o pátio da Bata, já pista livre. Uniforme até a Baetê, frequência livre. Tá. 094, estamos no centro Recife, frequência 1265, alterna 125.45. 1265-1255, gol 1-0-9-4. A Patrulha Vitor Índia Juliette, mantenha sobre regra de voo visuais, o nome é Pés, cor do Axé, repete para da barra. Bota a farol na barra, meu pai. Controle, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, 1000 pés, corredor forte. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, mantenha sobre regra de voo visuais, corredor forte, o nome é Pés, configurar, passar quantas milhas? Visual, vamos afastar 20 milhas, Sierra Golf Oscar. 20 reporte, ligando a CPR de Salvador, Papai Romeu, Sierra Golf Oscar. Reportará em 20 minutos, Sierra Golf Oscar. 20 milhas, reportará o Sierra Golf Oscar. Frequência livre, estacionar, boa tarde. Golf Oscar, confirme o tempo total de voo. Com o seu passar de voo, uma hora, senhora. Ok, Papai Romeu, com a Golf Oscar, uma hora de voo? Afirmativo, uma hora de voo no corredor forte, 1000 pés, afasta até 20 milhas. Pelo tempo. Cinco zero estabilizado. Ok, agora, receptor gás de voo no 250, total precisão. A gente compreende que nosso procedimento já está em Salvador, frequência 118.95. 118.95, com 250. Canela 200, desça para 2000 pés em restrições, autorizado o final do procedimento de alerta que foi da piscina 0, está estabilizado. Ajuste na 020. 2000, o repórter estabilizado, 1020, o Chanel 6200. 230 graus, 129, ajuste no 020, cheque trem, 11, autorizado. Ok, reporta trem baixo de travado, só confirma o vídeo? 130 graus, 129. Ok, prossegue para o pouso, gol 2, 5. Caso tenha sido de quem trapa direito, é um tapa. Alfa 3-2, mantendo o meu teste pelo corpo do Axé no litoral, ok? Ok, tá na etiqueta aqui, obrigado. Sim. Papá, Papá, Eco Lima Oscar, táxi autorizado até o ponto de segurar do táxi aí, Rolheu. E tá, até a Oscar corrigiu. Zulu 91, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, poderia confirmar a faculdade? 1238. 2238, o Papá, Eco Lima Oscar, cruzado LR, declaro pista no 7, atenta para o subsistema 37, tá bom, cruzou o eixo no 735, vento 1.40 graus, 129, altímetro 0.19, Eco Lima Oscar. Autorizado a falar no 7, será tentar ser turbulento, Eco Lima Oscar. Salas 2000, direita via Foxtrot, 121, decimal 9. Foxtrot, 121, decimal 9, Gona 2000. Xanena 140, vento 140 graus, 129, altitude 019, da Clash. Autorizado. Partiu livre de colar, pista 0, Xanena 140. Papá, Eco Lima Oscar, decorado 27, à direita pelo Coral Corvajal, no meu país, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8 graus. Chama o controle agora, 120, 80 graus, bom dia. Gente, não há tráfego do coração do controle no setor, frequência do salto de coordenação. O Oxanema 200 está estabilizado. Xanelinha 200, completo 9 procedimentos, Xanelinha de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, bom povo. Obrigado. Final do procedimento, ele é o que a pista não vira, aberta de verdade. 2019. 2019, autorizado o procedimento X-ray da pista 10, 900. Mantendo o litoral sul com Edu Axé, a 500 a 1 número 10. Ciente, Oxanema 200, obrigado. Oxanema 140, declara os 28, controle agora 120, 280, 10. 140, obrigado, está bem, tá bom. Bom. Autorizado 500 pés, a palavra Eco Lima Oscar, quando possível, estima de pouso. Matheus, quanto possível, o Eco Lima Oscar, estima de pouso. Salvador, Oxanema, Ouro 40, decolou da Puca, Jambo. Xanema 140, contato com a Dana, decolagem via saída da Puca, subindo a TN de voo 350. Estimativo, Oxanema, Ouro 40, Puca, Jambo, 350. Xanema 200, via Puca, 200, 10, 1, 0. Obrigado, 10-9, altíssimo 0-9, check o tempo, pouso cruzado aqui, pedestre. Pouso cruzado 10, achando a EMA 200, obrigado. Após a passar por uma outra, confirma, tem condições de voar na frente do destino? Agora, se autorizado, o Então, eu quero só ver se para outra barra. Informe Delta Bravo Papá. Controle de voo, frequência 93, versão 1. Estabilizado no X-ray com 962. 1962, complete na frente, frequência 93, elevador, frequência 118, versão 95. 295, bom dia. Dia, bom pouso. Obrigado. Controle Salvador, 34714. Muito bom dia, com a informação Lima. 14714, bom dia, vou ir para o Mendes, 47, chegada para o Mendes 1. E essa parada no voo 050, ajuste na 019. 050, 1019, 14714, pode voar Duna? Vou direto o TAP, 14714. Já ajuda, obrigado, TAP, 14714. 219, obrigado. Papapá, eco, uma outra conversação. Tráfego avistado, vento no 40 graus, 119, autorizado pelo uso, pista no zero. Autorizado por pista 10, 119, 62. 50 minutos, cliente. 962, salão 35, liga pista direita, chame só do salvador. 121, número de contato, boa. 219, Chanel 6140, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Eu achei 126.85.25, Chanel 6140. Direto Duna, ajuste o número 9. Direto Duna, 1019, 3014. Papá Eco Lima Oscar, seguinte, esteja atento ao Papá Alfa 32 com destino Cairo, Serra November Charlie Lima, 1.500 pés, estimando pouso na localidade 9445. Frequência de sua coordenação, novo. 147 no 4, volta para 2, meu pé, gente, número 19, autorizado final do procedimento ele é sexuído. A pista não zero, reposta autorizado. Ah, sim, 2 mil pés, reposta estado, nacional, beleza. Quatro visuais, pode voar 5 direto desse barulho, 17. Não tem aprovação, reposta autorizado, 4, 7, no 4. Mantendo, 4, 7, no 4. Então, 4794, controle de novo procedimento, emitor de Salvador, frequência 118, do Estômago, 5. 895, controle de Salvador, 4794, obrigado. Ok. Obrigado, já. Oi, Salvador, 4794, final Electric Play. Pista 1-0, 1 milha para a Serra. 6-4-7-1-4, vento 1-2-0 graus, 1-9, alto 3-0 pulso, 1-0. 3-0 pulso, 1-0, 4-7-1-4. Apollo Palm Tank, Hotel Chango 3, Salvador, frequência 120.8. Apollo Palm Tank, Hotel Confine, decolou de Feira de Santana? Feira de Santana, ciente, confirme o seu tipo de equipamento.